não fosse a saudade de você, eu juro que já tinha te esquecido. Você sabe disso, apaguei seu contato, mas tenho decorado e é por isso que ligo. Ai, eu nunca te pedi nada, mas me faz um favor, faz respiração boca a boca no nosso amor. Nunca te pedi nada, mas pensa com carinho, eu não aguento mais dormir sozinha. Ai, que saudade de nós dois juntinhos, fazendo amor gostoso bem devagarinho. Ai, que saudade de nós dois se amando, ventilador no 13 e a gente suando. Ai, que saudade de nós dois juntinhos, fazendo amor gostoso bem devagarinho. Ai, que saudade de nós dois se amando, ventilador no 13 e a gente suando. Você, eu juro que já tinha te esquecido. Você sabe disso, apaguei seu contato, mas tenho decorado e é por isso que eu ligo. Ai, eu nunca te pedi nada, mas me faz um favor, faz respiração boca a boca no nosso amor. Nunca te pedi nada, mas pensa com carinho.